E continuamos com a nossa incursão pelo período clássico da música erudita, da música clássica. E desta vez, enfocando nada mais, nada menos do que Haydn, que escolhemos como aquele que dá abertura a essa sequência de apresentações. Relembrando, temos três nomes fundamentais, que são Haydn, Mozart e Beethoven. Existem vários outros compositores representativos desse momento, e alguns deles serão apresentados posteriormente em outros programas, fora de outros contextos. Mas esses três conseguem passar para vocês realmente o que há de mais característico e mais representativo dentro do período histórico da música clássica por nós enfocado. E o que trazemos hoje? Hoje nós trazemos de Haydn as piano sonatas na interpretação de Marc-André Hamelin. Thank you. Thank you. E mais uma vez o nosso Questão de Sensibilidade se inicia sem a sua introdução costumeira, porque o que trazemos é um material rico, vasto e tem praticamente a duração de uma hora, que é a duração de nosso programa. Thank you. Thank you. E terminamos o nosso Questão de Sensibilidade. Voltamos amanhã com mais um programa apresentando as obras desse grande mestre da música clássica dentro do período clássico dessa música, que é Joseph Haydn. Um abraço e até amanhã.